Sasa belli skeće dreke, skeće dreke, skeće dreke, dreke, dreke. No dia dia rema dele até do astreke. Nós e o Willy, nós e o Willy, Willy, Willy. Pulando escada, passa belli skeće dreke, skeće dreke, skeće dreke, dreke, dreke. No dia a dia, remadilha, tendo as treca. Nós e o Willy, a nós e o Willy, Willy, Willy. Pra mim é vida, mas é tendência pro Zoc. Demorei, press play. Alien Workshop, vai média, média. Se frear, fica em choque. Eu faço o que posso, vou de bote. E ofício do osso. Mais uma dose, tudo nosso. Penso desequilíbrio, mas não pare, não capoto. Me adianto no farol, cachorro louco, rabeira de moto. Galeto cabreiro, gritando no asfalto. Barulho, cinema e buzina, trânsito caótico. Espero 11:56, sendo careta. De touca de descanso, pila de larga peita. Berma camuflada, tênis zoado, meia preta. Daquele jeito que os gambé não aguenta. O bolso é largo, mas dinheiro tá escasso. Sai cobrador, na humilde tem como passar por baixo de o som do diamante. Do Missouri não tem Juca que fure e se perdeu. Procure. Trilha sonora pesada, inspirada no Dual Tone. Do vale ao sacolão, portando headbone. Se o pico for secreto, corre que lá vem os homens. Corre que lá vem os homens. Pulando escada, passa velha, skate and drinka. Skate and drinka, skate and drinka, drinka, drinka. No dia a dia, remadilha, tendo as treca. Nós e o Willy, a nós e o Willy, Willy, Willy, ma. Pulando escada, passa velha, skate and drinka. Skate and drinka, skate and drinka, drinka, drinka. No dia a dia, remadilha, tendo as treca. Nós e o Willy, a nós e o Willy, Willy, Willy. Sentido Praça Roosevelt, Praça da Sé, o Anhangabaú tava lotado de gambé. Blue Square, a Praça Azul, nem conhecia. Aquela pista lá do Sumaré nem existia. Nas antigas era vídeo de skate pirataria. Gravava por cima das fitas de pornografia e nem sabia onde comprava Silly Society. Hoje a molecada assiste tudo pelo site. 100% skate, chiclé, Lord's Conspiracy. They don't give a fuck about us, se pronuncia assim. Sean Pontes, meu favorito. Skate punk, gangueiragem, era tudo envolvido. No mesmo estilo, na mesma situação. Nolly hard flip por cima do corrimão. É. E tem aqueles que a rua não se esquece. Vídeo anti-horário, evolução da espécie. Carona de rabeira, milhão, subindo Augusta. Depois descia tudo, desviando dos carros das puta. Filha da puta, zero real. Tirava aquela chifra, taxado de marginal. E que se foda geral, e que os outros vão pensar. Tô pouco me fudendo, se os modinha não gostar, deixa o meu salve. Pra quem é verdadeiro, salve Zeni Knights, um salve pros valeiro. Carandiru, Family, Cruz Credo, DZP. Vida longa ao sacolão, TMF, JB, porque... Pulando escada, passa velha, skate andreca. Skate andreca, skate andreca, skate andreca, andreca, andreca. No dia a dia, remadilha, tendo as treca. Nós e o Willy, a nós e o Willy, Willy, Willy, ma. Pulando escada, passa velha, skate andreca. Skate andreca, skate andreca, andreca, andreca. No dia a dia, remadilha, tendo as treca. Nós e o Willy, a nós e o Willy, Willy, Willy. Well, well, well, well, well, well, well, well, well, well.